No 8 no 7, bom dia. Mantenha me escutando da cópia, por gentileza. Ah, se escuta. O solo, Torre Salvador, Monomia 06. Diga. Você encontrou o nosso plano aí, por favor, destino João Pessoa, CHG, da 20. Pois é, comandante, eu entrei em contato com a sala IS e a mesma não me repassou nada, na verdade ela está checando no sistema. No meu FTN, que é onde eu costumo checar os planos, eu não recebi nada. A única coisa que eu tenho é que o seu plano para Campina Grande foi cancelado e um novo plano ainda não foi gerado. Aí eu estou aguardando a coordenação com a IS para ver se tem alguma coisa. Ah, tudo bem. Tá ok, então. Estamos aguardando aqui na sua escuta. Obrigado. Por nada. Você sabe me dizer se o despachante apresentou o plano aqui na sala IS? Ah, eu vou verificar aqui, tá ok? Eu já entrei em contato. Obrigado. Por gentileza. Uno 8, Uno 7, cópia. Prossiga, gol no 8, Uno 7. Está autorizado para Guarulhos, 360 nível, decola da 10. Saída da El Leda Bridge, onde intercepta Perzulu no meia, Brava Tazulu Trive. Acena no transponder 51 no meia, 120 decimal 8 é o controle. Ok, aprovado então 360 Guarulhos. A Bridge, a Perzulu meia, BHZ, direto Trive, direto Porto. Da El Leda Bridge, é a saída. Aciona 51 no meio, controle de saída 208, gol no 8, no 7, posição nossa aqui a 3. Seja mais desmaiado, chama a condição de propósito. Chama nele, obrigado. Torre Salvador, Tran 3520, pronto para o táxi, PAB de 94, 3 horas de autonomia, alterna Recife. Guindia Alva, me chama pronto no ponto de espera, 3520 da TAM. Tomará no ponto de espera, TAM 3520, Dona Zero. Torre Rio 5972. Prossiga. Atualização, Ciente do Atis, 360 Guarulhos. Ciente 5972, para Guarulhos, 360 está autorizado, prossegue via Dael, Leda, Eudes, onde intercepta pelo ISC 50, prossegue até o destino. 5107 é o transponder, 120 decimal 8 o controle. Autorizado, Guarulhos, 360, decolando da 10, da El Leda, após o uniforme ISC 50, é o nosso destino 5107, transponder, 1208, Rio 5972. Vai interceptar pelo ISC 50 em Eudes, ok? Quais são? É isso mesmo. É para o ISC 50 em Eudes. Me chama para o puxo no pátio 3, o Rio. Botei para o puxo, Sandra. Tran 3520 no ponto de espera, pronto? 3520, Está restrito ao nível 070 após decolagem, coordenação controle. A linha decola pista 10, o vento é calmo. Restrito ao 070 após decolagem, a linha decola pista 3520. Salvador, é o gol 1606. Gol 1606, só um minuto, por gentileza. Está 3520, decolou os 29, controle 120 decimal 8, restrito ao 070. 08-70, restrito ciente, obrigado. 1606, prossiga. Por gentileza, é segundo, eu não sei se, é correta a informação, parece que a sala IS estava sem sistema aqui em Salvador. Pronto, o CGNA, que é o único órgão responsável pelo gerenciamento de tráfego no Brasil, ele já entrou em contato comigo, eu estou aguardando uma autorização do Centro Recife para que eu pague a sua cópia. Você poderia para mim confirmar, por gentileza, a sua aerovia? Positivo. A nossa aerovia é Upper Zulu 10 até Neuma, direto Campina Grande. Você vai para Campina Grande, confere? É, na verdade, sim. É, na verdade, são duas. A Campina Grande permanece, já está acima dos mínimos para pouso, porém, com chuva. Com isso, nós vamos fazer o sobrevoo em Campina Grande. E se estiver com chuva, nós estamos acima do máximo de pouso com pista molhada. Aí prosseguiremos para João Pessoa. Entendi, então eu vou fazer o seguinte. O seu plano para Campina Grande eu tenho no nível 390 via Pesulo 10. Eu só preciso que o centro me pague um código transponder. Eu vou entrar em contato com eles, vou solicitar autorização para Campina Grande e pago autorização para o senhor. O senhor aguarda só mais uns minutinhos, por gentileza. Não, estou na sua escuta, à vontade. Muito grato, o 606. Para Campina Grande o senhor prepara poucas e farta, ok? Zipar, preparando. Muito obrigado. 3520. 5520. 5520, tráfego ultrapassado, sub, mantém nível de voo 190, antes da saída Puca. 190 Puca, 3520. Prossiga. Por favor, coordena Alfa Romeo 63. Estime Recife, na frequência 12685. Até 2545, solicitando direto o Alfa Romeo 363. 5520, bom dia. E a secundária, por favor? 125.45. Obrigado, até já. Salvador, bom dia, Gonomia 06. Então, Salvador, bom dia, Gonomia 06. Só um minuto, Gonomia 06. Uno 8, Uno 7, pushback acionamento, posição 3. Confirma quem chamou? É o Gol 1897, posição 3 para posicionamento. Autorizado, chama táxi, Gol 1897. Vai chamar, obrigado. Meia, zero, meia, tá me chamando para João Pessoa, confirme? Afirmo, tem alguma novidade? Então, tô em contato aqui, já pago a cópia pro senhor, tá ok? Tudo bem, tá aguardando então. Grato, Gol 1906. Roma 606. Só mais um minuto pra cópia, já passou a sua autorização. Tudo bem, aguardando. Roma 606. Gol no 606 está autorizado para João Pessoa, Serra Brava, Juliette Papá, no nível 390, decolando da 10, saída Puca, transição Zipar, após decolagem em curva esquerda, prossegue via Zulu 10 até o destino. 5122 no transponder, 120 decimal 8 controle. É autorizado 390 para João Pessoa. Conforme rota do plano via Upper Zulu 10, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, transponder 5122 e o controle Salvador 120 de Cima 8, Gonomia 06. Protejamento correto, pronto para o push? Afirmo, pronto para pushback acionamento. Autorizado push no 05, chama táxi. No 05, autorizado, chama na táxi, Gonomia 06. Para o táxi com 4 horas de autonomia, alternado nosso hoje com fins a bordo 1117. Alfa, ponto de espera, me chamar pronto, gol. Índia Alfa, chamar ponto de espera, gol 1817. Noite no 7, a linha decola 10, o vento é calmo. Prezado, olhar e decolar, gol 1-8 no 7. Rio 5972, posição no zero, puxa estacionamento. Autorizado, puxa estacionamento, chama táxi, 5972. Chama na 5972. Para o táxi Golo 606, 170, 4 horas e 20, altera na Maceió. Táxi India Alpha, me chama pronto no ponto de espera, na 606. India Alpha, ponto de espera 186, vou chamar a Golo 606. Golo 8, 17, decolou os 45, 120, decimal 8, controle. 208, vou no 897, obrigado, bom dia. Só ligou no 897, decola 2000 pés na Dael. Chegou no 897, contato radar, se manter o nível de voo 360, da presente vou direto à posição Leda. Ok, direto Leda para o 360, obrigado. Pronto, dá 1-0, gol na 606. Na 606 e decola, pista 10, levanta calma. Autorizado alinhar e decolar, dá 1-0, gol na 606. 3-4-0, gol no 897. Golo 606, dá 1-0. Vento calmo. Para o táxi Rio 5972, com 4 a bordo, alterna com fins com 3 horas e 44. Eu segue em frente, India Alpha, me chama pronto no ponto de espera, Rio. Em frente, India Alpha, chamará ponto de espera da 1-0, 5972. 1-606, decolou os 49, controle 120, decimal 8, até a próxima. Golo 208, bom dia, graças, até a próxima, Golo 606. Controle Salvador, bom dia, Golo 606. Bom dia, Golo 606, contato radar. sobre manter o nível de voo 390, mantenha a saída PUCA. Ascensão 390, saída PUCA, gol 9606. Rio 5972, está próximo ao ponto de espera da 190, está pronto. Rio 5972, a linha decola, pista 10, venta calmo. A linha decola 190, Rio 5972. No 817, agora com centro Recife, frequência 1.